Samuel, o vaso, azeite a derramar sobre a cabeça do escolhido, um novo caminho a traçar. Te ungiu o Senhor, o Rei, sobre a sua herdade assim será. Dois homens ao sepulcro, a mensagem a confirmar. Ó Senhor, um novo coração transforma, muda minha direção. Teu Espírito vem me guiar, com os profetas vou profetizar. Em ti eu confiarei, pois tu és meu Rei, meu Deus, meu lar. No carvalho de Tabor, três homens vão subir, levando pães e vinho pra adorar e servir. O rancho de profetas com cânticos a ressoar, o Espírito se apodera e a terra vai vibrar. Em ti eu confiarei, pois tu és meu Rei, meu Deus, meu lar. E quando o povo se reunir diante de ti, vamos clamar: viva o Rei, viva a unção em cada vida. Teu amor a se espalhar por onde eu for, tua luz a em meio às lutas, eu vou triunfar. Ó Senhor, um novo coração transforma, muda minha direção. Teu Espírito vem me guiar, com os profetas vou profetizar. Em ti eu confiarei, pois tu és meu Rei, meu Deus, meu lar. Unção do Senhor vem nos tocar, faz-nos valentes, prontos a lutar, com as vozes em adoração proclamando: em ti eternamente.